O Ministério Público de Minas Gerais, o município de Nova Lima, a BH Trans e a Associação dos Empreendedores do Vila da Serra e Vale do Sereno assinaram nesta segunda-feira um termo de ajustamento de conduta estabelecendo uma metodologia para o cálculo de medida compensatória pecuniária referente a impactos viários decorrentes de empreendimentos que possam provocar aumento do fluxo de veículos no entorno da Estação Ecológica do Cercadinho. O local fica no limite entre Belo Horizonte e Nova Lima. A partir de agora, esses valores serão revertidos para uma conta judicial. Posteriormente, serão destinados à realização de obras para a melhoria da circulação e da mobilidade urbana na região, conforme esclarece a promotora de justiça, Marta Larcher. O termo ele foi fruto de uma negociação estabelecida entre os empreendedores que promovem empreendimentos na região limítrofe entre Belo Horizonte e Nova Lima, né? A BH Trans e a própria Prefeitura de Nova Lima, no sentido da gente estabelecer uma metodologia para cálculo de uma medida compensatória pecuniária, né, a ser revertida para uma conta judicial e cujos valores serão utilizados para realizar grandes obras viárias que seriam encargo do poder público, mas em razão de falta de recursos, essas obras ficam sendo proteladas, né? Esses empreendimentos, eles normalmente já implementam medidas compensatórias, intervenções, mas tudo é muito pequeno, né? Intervenções pequenas que não são capazes de resolver o que a gente chama de impacto cumulativo, né? Um empreendimento por si só, talvez ele não causasse tanto impacto viário. Agora, quando você tem vários pequenos numa mesma região, e aí você não tem como que o poder público mitigue esses impactos, a gente decidiu, então, estabelecer essa medida pecuniária para viabilizar recursos para essas grandes obras viárias. E a senhora falou durante a reunião que faltava critérios, né? Que faltavam parâmetros para a adoção desse mecanismo, né? Porque os próprios órgãos públicos não sabiam como mensurar, né, esses impactos e transformar isso num valor financeiro a ser pago pelos empreendedores, né? Então, nós trabalhamos estabelecendo uma fórmula, né, que leve em consideração o tamanho do empreendimento, o número de vagas de carro disponibilizado, né, o próprio investimento financeiro feito e considerando também o tamanho do empreendimento, né? Aí, quanto maior o empreendimento, mais atrativo de veículos, maior o valor a ser pago, calculado dentro dessa fórmula. Então, de antemão, o empreendedor já sabe quanto que ele vai pagar e o órgão público também já vai ter parâmetro para fixar, né? E a gente também quis garantir que o recurso ficasse vinculado a essa finalidade, né? A despeito do órgão público poder cobrar várias medidas compensatórias por supressão de vegetação, intervenção em APP e outras tantas, não havia uma medida compensatória para o impacto viário, né? E aí esse impacto ficava sem a compensação necessária. Em que tipo de obras que isso tem sido implementado? Falaram da trincheira, né? Como exemplo. A obra da trincheira ela foi, inclusive, viabilizada por um acordo também, mas ela é anterior a esse período, né? Como a experiência deu muito certo, a gente começou a negociar isso como uma coisa permanente, né? Estabelecer a medida pecuniária, os recursos serem pagos, irem para esse fundo e, a partir daí, serem executadas as obras que também foram apontadas como prioritárias no termo de compromisso. Sim, e isso deve ser levado para outras regiões, outros bairros, outros municípios? A gente percebe que o município de Belo Horizonte e o município de Nova Lima têm interesse em aplicar a mesma fórmula para outros empreendimentos, né? A diferença é que os empreendimentos situados nessa região limítrofe, os recursos auferidos vão ficar vinculados diretamente a essas obras que já foram apontadas como prioritárias, né? Nas demais regiões do município, aí a destinação fica a critério do próprio município. Certo, né? E a população, quem tem a ganhar com isso são os moradores locais, né, que vão ter um acréscimo de infraestrutura, né? Porque o que a gente via era a lei de uso e ocupação do solo permitindo, né, empreendimentos que são atrativos de veículos, que, causadores de impactos viários, mas não definindo de que forma esses impactos seriam mitigados ou compensados, né? Uhum. Então, a gente veio com esse acordo para definir um critério fixo e que dá segurança jurídica, né? Entre os bairros que serão beneficiados com a medida estão Belvedere, Vila da Serra, Vale do Sereno, Jardim da Torre, Jardim Naves, Jardim Mangabeiras, Vale dos Cristais e Beládio. Os valores oriundos de compensação poderão, por exemplo, ser utilizados para construção ou ampliação de trincheiras e viadutos, ou mesmo para instalação de novos semáforos. Algumas obras prioritárias já foram definidas no acordo. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.